3890, decolagem 28, controle 119.8. Controle 198, está 3890, bom dia. Controle Salvador, bom dia, está 3890, transfere perfil da PUCA Aracaju. Positivo, vigilante. Frente. No 5, tá atrapado? Eu só corto, 7 no 5. Sim, Matinho, só um minuto pra eu ligar pro centro de coordenação. Azul 4069, 99 a bordo 99, 3h30, Ribeirão Preto. 119 a bordo? 99, 99. 99, taxa direita, Índia Alfa, ponto espera do 10, torre, no 862, altímetro 90. Índia Alfa, ponto espera do 862, bom dia, 4069 Azul. Controle 3890, solicita desvio esquerda para o 020, devido a informações. Está livre. 0317, decola da 10, primeira curva direita, árvore elefa, controle 199, decimal 8, transponder 5445. 60, autorizado Brasil conforme o plano, o perfil 17, decola da 10 com curva direita, árvore elefa, 198, controle 5445, transforma o 17. 1715 está correto, chamar para pushback acionamento. Chamar para pushback acionamento, 1715. 1804, autorizado pushback acionar, chama táxi. Chama para o táxi, 804. Além da cola, pistão 0, fono 30 graus, 069, voo 4069. Autorizado. Decola pistão 0, 4069. Afirmativo. A saída para Caju é Pucajamo. Aracaju 9910 chamando torre agora 18:30, irmão. Bom dia. Salvador, bom dia. Total 9910. Zero, baixa, deixa aí. Então, 9910, continua a aproximação. Embraer alinhando para decolagem, forma de pista livre. Você escuta para pista livre, 9910. Azul 4069, bom dia. dia, Azul 4069, nada, é o cruzamento, é isso. Bom dia, contato, vigilante. Para o táxi, POP 151, autonomia 3 horas e 45 minutos, alterna essa fina aqui. 104, táxi gerente, via Índia Alfa, fonte espera da 10 Torre, 18, 1015. Índia Alfa, fonte espera 18,6, 804. Solo 99 no 0, solo 35, solo 219. Para o táxi, 107 após, 3 horas e 14 minutos, alterna Salvador. No meu 42, táxi autorizado, parte 1 no Índia Alfa, pode espera da 0118, meia dúzia, 1090. Relativo, parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, 10118, decimal 60, obrigado. Cinco no 4, um pouquinho. Azul 4069, vai acertar um pequeno desvio à direita de 5 milhas e já retorna no perfil da saída. Ali. 77, decola da 10, primeira curva à esquerda, puca de amo, controle 119, decimal 8, transponder 5461. No 4 está correto, sempre possível de acionamento, sua informação de transmissão está muito baixa, você está com um cheque no rádio. Tá, eu vou fazer aqui, obrigado. Agora ficou eles assim. Partiu da Dael. Noite 04, contato vigilante. A 04. Bom dia, eu vou no meio. bandeira 442, se aproxima a ponte, espera que a gente seja para a decolagem. Por 642, a linha decola, pistão 0, 1 no 0 grau, 049. Eu ingresso, a linha decola, da capítulo 12, voa no 642. Salvador, bom dia, eu vou no 897, toda uma ação, vou para a situação Confins. No 897 para Confins, um minuto, a cópia. Colos 40, controle, 119.8. 19.8, go, no 642, go. Mateu, prossiga, 897. Autorizado para Confins, 360, 16. Decola da 10, primeira curva direita da Euler da Bridge. Controle 199.8, transponder 6451. Vigilância, go no 642. Autorizado com 360, decola da 10, saída da Eulen da Bridge. Primeira curva de controle 1897. Firmando controle 1 no 98, aerovia Upper Zulu 16. No 897, abra o pushback acionamento. Camará, 1897. Jesus. 1897. Salvador, aguarde 07. 07, reporta curta final, da presença de curta final para tirar. Se a intenção do Guardian 07 é pouso no parque 3, se autorizado, pousaria via 190. Está livre a aproximação, parque 3, reporta curta final, Guardian 07. Confirmando via pista no zero, tá autorizado. Final no zero, reporta final. Página 07. Certo. 10 milhas. Tá livre, após o jamo. E depois jamo, gol no 642. Para o táxi, o gol o número 607, o POB 156. Está com 4 horas, autonomia Galeão. Tem, você vai se autorizar via parte 1 do Índio Alfa, ponte espera da 10 Torre, o número 862. Altimetro no 05, vai seguir o tráfego da companhia que puxou no 02. É o que, nesse táxi, parte Índio Alfa. O gol no 607. Ajuste, aperta o pintor, ajuste o altímetro. Altímetro no 06. Onde no 05? Ou no 0 ou no 6? Negativo, no 05. Ok, obrigado. Taxi Gol 17715, POB 167, alterna com 15031. Nossa, 15, taxa à direita, Índia Alfa, ponte espera da 90 Torre, no 186 dúzia, altimetro 905. 905, ajustado, 186 no ponte espera, direita Alfa. Afinal para 190, Guardião 07. Guardião 07, 1, 10 graus, 049, sempre pouso, pista no 0. 7. Guardião 07, livrar pro pátio. Afirmativo, tá livre. Taxiamento aéreo, da parte. Posterando solo de 4-5 no código de frequência. Guardião 07. Show, gol 97 no 5. Pronto. 97 no 5. Atualizada a linha de colapso no 0.1 no 0 grau 049. A linha decola da 10 gol 97 no 5. Número 07, número 2, ponte 0 no 0. Gol, número 07, após a companhia iniciar, autorizada a linha manter. Estimar 3 minutos para a decolagem após o início da companhia, mesma saída. Hein? Que evitando sobrevoo da aeronave no solo e sem ter fricô, está no 028, autorizado, então pode curar, partindo 07. 07, 07, 07. Iniciando o bom, 7, 7. November Alfa autorizado voo local no mil pés, decola da 10, primeira curva esquerda no forte, controle 119, decimal 8, transponder 0171. Guardião 07, está iniciando o táxi aéreo, o Graé. Está passando aqui em cima da cabeceira 35. 1-1-8-6-2. Vamos logo, Guardião 07. Pressionar, contato, se não me engano. 795, decolagem 48, controle 119, décima 8. 98. Afirmativo, Rio 5973, a subida para Recife, Pucca, transição Aracaju. Aí obtém o 905 assim que aparecer o chamo. Pucca, Aracaju, sim. Número 07 decolou e ficou 1 no controle. 1 no 9, decimal 8. 198, boa. Boa, 1607. Bom dia, contato, vigilante. 07, tá bom. Lançou a carta falsa? Para cobra, pelo Oscar do Palco. Juliette, voo local no meu pé. Nicola da 17, primeira curva direita no AC, controle 119, decimal 80051, transpondo 002 a bordo. Sinal 5973 da Rio, autorizado Recife, 310, Perisco 58, decolada 10, primeira curva esquerda, Pucca, transição Aracaju, controle 119, decimal 8, transpondo 5472. Autorizado, Nossa, eu tô meio baixo, eu tô copiando o planejamento, então se tiver questionamento. Bom dia, 3597, data, informação Golfo, autorização Brasília. 3597, Brasília, 1 minuto a bordo. Solo Rio 5973, na escuta? Agora tá Vareza 5, Rio 5973. Assistente autorizado 310 para Recife, decola pista 10, primeira curva esquerda, saída Puca, pela APWIS 58, controle 1198, responde 5472 para o 5973. 5973 é Puca, transição Aracaju. Puca, transição Aracaju, ciente. Procida. Autorizado Brasília, 380, operador 17, decola da 10, primeira curva direita, árvore, reserva, controle 119, decima 8, 3466. É, não deu pra copiar o transporte. 5466. Ótimo, 380 para Brasília, operador 17, decola árvore. Elefa, primeira curva direita, 198, controle 5466, responde outra 3597. Deu 3597 correto, já vou explicar essa mesma. Juliette, tá livre táxi, a porta na ótica número 2. Salvador, é o gol 1897 para o pushback saneamento de São Paulo. 1897-04, autorizado, chama táxi. Semana para o táxi, 1897. M607, chamando Recife, 260. 260, gol 1907. Parte 3, o trip 5594. 5594, parte 3, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi.